shaking your cuckoo way. Everybody wanna shake your hand. So get up, turn the music up, put your hands up. Sejam bem-vindos à Rádio Arc-en-Ciel. Estão à escuta da emissão Pausa Musical com a Silvia, todos os sábados do meio-dia às 14 horas, no 96.2 FM. Música e boa disposição. Olá, bom dia. E então cá estou eu mais uma vez na vossa companhia, na pausa musical com a Silvia na Rádio Arc-en-Ciel no 96.2. Espero que esteja tudo bem com vocês, bem dispostos. Fim de semana e um fim de semana cheio de sol. E apesar de termos o sol, também vamos ter música. Até já! Com chouriço, bitoque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. Filhos é castiço, cabelo pode vira, vira, vira, vira e torna a virar. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora vira, mexe a bunda, ora vira, mexe a bunda sem parar. I'm

mas agradeço a quem vai gostar. Pois, e a rádio sempre assim é, receber telefonemas que nos toca no coração. Um beijinho muito grande para si, Dona Esperança. E como você vem de me dizer, a Rádio Arcanciel é uma família. E somos todos uma família. Um beijinho muito grande para si e um bom fim de semana. E vamos continuar com Difícil Demais, Virgulho. Mais alguém, quem por mim espera? Será que tolera? Será que também entende que não somos tão diferentes? Incoerentes, carentes de amor. Ela fala que era você, ele fala que não quer mais. Ele vive virou moda, a gente solta demais. Quem tá comigo, então let's go. Isso é outro nível, aqui é outro flow. Se tá difícil, é mais fácil dizer goodbye. É correria, dá você tudo no entra e sai. Hey, lari, lari, we like the party. A cabeça é fraca, todo mundo sabe. Já dizia operações, que é punk é o party. If you know what I mean, let me you say yeah. Yeah, yo, yo, cara, eu posso ser o que sou. Fica difícil não perder o controle. Nessa vida de rock and roll. Que não faz, só não falha que não faz. Ele tá difícil demais. Ninguém bora, let's go, let's go. Ela fala que era você, ele fala que não quer mais. Ele vive virou moda, a gente solta demais. Ela fala não quer você, aí corre atrás. Todo mundo quer uma alma gêmea, mas é difícil demais. Ela fala que era você, ele fala que não quer mais. muito mais. Não quero saber. Uma vez tu me tinhas demais. Não quero saber. Já não tens lugar no meu lugar. Não quero saber. Agora estou à espera de mim. Não quero saber. Appelle le 02 38 43 48 00. E é isso mesmo, não se esqueçam que podem ligar para a rádio, nem que seja para dar assim um olá, dizer se está tudo bem. Aliás, bom apetite para quem vai para a mesa, coragem para quem está a trabalhar. Vamos continuar com o beijo de Funaná Nemanus. Xinga a tribo aqui, onde reina o nosso som. Tum, tum, tum, bateu, o naná que eu vou. Energia sim, ao sentir o teu calor. Euforia em mim, vou explodir no teu amor. Quando estás colado em mim, sentindo o ver o teu mostrinho em mim, fazer o teu vai fazer teu mundo em mim. E deixa eu sentir o teu quando estás colado em mim, sentindo o ver o teu mostrinho em mim, fazer o teu vai fazer teu mundo em mim. Lele, lele, lele, lele, lele. Xinga a tribo aqui, onde reina o nosso som. Tum, tum, tum, bateu, o naná que eu vou. Energia sim, ao sentir o teu calor. Euforia em mim, vou explodir no teu amor. Sentir o teu corpo suar. Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo. Ver o teu gostinho em mim, fazer o teu mundo. Vai fazer o teu mundo.

pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, un gol. Prende la boca y el alcohol. Y prendelo, un gol. Ya se salió de control. Y síguelo. Todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua para la seca. Todo el mundo en patilla en la discoteca. Yeah.

abrigo. E vamos continuar com música. E vocês então, como é que está isso aí desse lado? Está tudo bem? Sabem que o sol dá sempre vontade de dançar. Vamos continuar com Nelson Freitas Plena. Juventud na minha vida, boa luz que ilumina, boa poesia. Bota ready pra coxinha mãe, pleno que levou pra minha ilha. Tô bom volta na prainha, pouco uma boa e bonita. Já ganha peito pra coxinha o pai. Momentos bons vêm e vão, e as coisas são como são. Caidinho por ti, nunca tem noção. Como não ter nada. Plena, boa menina, plena, bota mata minha coração. Oh, plena, plena, forte menina, boa plena, bota mata minha coração. Plena, boa em tudo na minha vida, bota mexe com minha, bota ponta desvia. Já tem tempo da correndo atrás, plena, boa em vitamina. Da bom fortifica, bom melanina tá brilha. Na realidade me já vou mudar. E é tão bom, é tão bom, é tão bom. É tão bom, bota mata minha coração. Plena, plena, bonha menina. Plena, bota mata minha coração. Tipo joga vinho, bagulho levanta mais cash. Todo fresh, fala o outro que se pode ser. Isso se também enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na vontade, não curte quem tá meio atrevida. Sabe na sabura, sabe mais bem na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, mantalha pela praia. Pego a comida e tu retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela sabe, vejo que essa também é fogo. Curtida vai por dela, pra semana tudo novo. Bom, bom, bom, sai na vontade, não curte quem tá meio atrevida. Sabe na sabura, sabe mames é na vida. Que se se passaram, foi futuro só tá brilha. Hoje em gata esquece, manda leva ela prainha. Plena, plena, bonha menina. Plena, bota mata minha coração. Plena, plena, forte menina. Plena, bota mata minha coração. Naquilo. quando cruzamos nosso olhar, o efeito que sentimos teve um efeito bilateral. Depois no segundo encontro veio o toque de cristais. No terceiro estavas louco e pouco já querias mais. Eu disse, relax, não é tudo de uma vez. Relax, quer passar o nível. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo, toca a minha alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Calma, relax yourself, don't think about that. Não penses logo naquilo, boy. Don't think about that, relax yourself. Não penses logo naquilo, no, no. Take it easy, take it easy. Coração tá tranquilo. Não penses logo naquilo, boy. Não penses logo naquilo, boy. Não penses logo, não penses logo naquilo. Rebeca, com calma. E justamente falando de calma, vamos ouvir Daniel Santa Cruz, lento. Mas não é para adormecer, é só para dar assim os passinhos mais lentinhos. Quero separar-me de ti, ni siquiera un momento. No quiero perder el tiempo. Quiero a morir, que no soy de espavientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa. Déjame en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, vete sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón. Ritmo de tu cuerpo lento, bailame lento así con todo sentimiento. Senta, vení, ya no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir. Dueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo, tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos. Me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón. Al ritmo de tu cuerpo lento, bailame lento así con todo sentimiento. Venga, venida, no me dejes ir lento. Cierra los ojos y hasta que vea salir el sol. Los dos en un solo cuerpo, bailando lento. Baila conmigo. Hasta que vea salir el sol.

olhos dos meus pais. Conheço a tua história, mas jamais, jamais, jamais andei nas tuas praias. Eu cresci sob o sol dos ambos da Junidi. Eu sempre tive os olhos para ti, para ti, e outras paisagens. Continuar com um dos novos temas do grupo Santa Maria, Não Sejas Assim. I just wanna say, after making you my life, I keep the memories inside. Yeah, I wanna have you so close to me. Body delusion, body delusion. Nunca mais me levou. O tempo dorme neste amor. Só sei que o teu olhar sempre deixou encontrar amor. E não estar sozinho. Não sejas assim quando estás aqui perto de mim. Porque eu não aguento mais e mereço mais. Eu não sou assim. Como dizes que amar, quero dar o meu amor e quero ficar junto de ti. The memories inside. Yeah, I wanna have you so close to me. Body delusion, body delusion. Eu só sei que o teu olhar nunca mais me largou. O tempo dorme neste amor. Só sei que o teu olhar sempre deixou encontrar amor e não estar sozinho. Não sejas assim. somos capas. E vou dizer de Deus como não esperavas. E sei que é melhor. Não sei se é para melhor, mas agora é tarde. Tu foste desonesta com o meu coração. Agora diga adeus. Não sejas assim quando estás aqui perto de mim, porque eu não aguento mais e mereço mais. Eu não sou assim como dizes que eu amar. Quero estar com meu amor e quero ficar junto de ti, yeah, yeah. Não sejas assim quando estás aqui perto de mim, porque eu não aguento mais e mereço mais. Eu não sou assim como dizes que eu amar. Quero estar com meu amor e quero ficar junto de ti. Quem está nem a perdida, se quer ver o que é bom DJ, põe o som, o pipo está louco, os olhos em ti, a mexer esse corpo, menina, que eu nunca vi. És dona da festa, és dona de mim, a festa se não acaba, a festa se não tem fim. Já caiu está, a mata que deu ouvir, a festa que ninguém me tira. Anda, vem pra cá. Anda, vai tudo ouvir. A festa está muito gira. Irmãos Verdade, Kuduro Caliente. E vamos continuar com Rony Fuego, bem disposto. Espero que seja o vosso caso, que estejam bem dispostos com este solinho. Estou ansiosa de lá estar também ao sol e aproveitar este bom tempo. Aproveitem ao máximo. Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, com a fama da fixe. No tanto que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o quê? Vem viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Liberto a mente, problemas, yes. Sigo na presa. Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, com a fama da fixe. No tanto que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o quê? Vem viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Liberto a mente, problemas, esquece. Sigo na blessing. A vida é só uma, mano, tô a viver em duas. Não consenti que essa vida não é só sabura. Momentos passam rápido, então deixa-me captura. Às vezes a minha alegria reflete a minha loucura. Mano, não censura, não precisa jura. Viva a tua maneira, não esperes que alguém te julga. Ama quem te atura, ama quem te ajuda. Mantém jovem pra sempre, nem que um dia te vejo julgue. Eu sou o quê? Vem viver bem, bem. Penso no além e no presente. Que subi sem pisar alguém. Tudo a seu tempo, tem de ser paciente. Vem autoestima em cima. Há muita gente à espera que um gajo caia. Vem mente está tranquila. Já passa meses que era sendo mais um caia. Vem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, uma ferramenta fixe. Com tanto que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o quê? Vem viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Liberto a mente, problemas, esquece. Sigo na presa. Já é bem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, uma ferramenta fixe. Com tanto que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o quê? Vem viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Liberto a mente, problemas, esquece. Sigo na presa. Olha, toque, toque na lua, toque. Ale seca, seca mo que, seca. Essa é para minha family, meus brothers e sisters. Também muito pouco a gente vi. Essa energia, as minhas origens, nego, nunca esqueço. Humildade e respeito, nego, nunca perco. Tu nunca julgas a capa sem saber o contexto. Igualdade na sociedade, nego, me protesto. Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, com a ferramenta fixe. No tanto que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o quê? Vem viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Liberto a mente, problemas, esquece. Sigo na blessing. Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, com a ferramenta fixe. No tanto que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o quê? Vem viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Liberto a mente, problemas, esquece. Sigo na blessing. prazer me sinto seu. Fazendo isso comigo, Flor, não faz isso comigo, Flor. Eu nunca quis seu coração. Amor demais só dá problema. Não, não, mas você pode ser então. Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Já passou, tá resolvido. Segue em frente e desapega. Mas sou rebolado. Que você não desespera. Te esquecer não foi problema. O problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Segunda eu encontro a vizinha de cima. Na terça eu encontro a vizinha do lado. Quarto é o dia daquela menina. Oi? Que mora na esquina da rua de baixo. Tá bom. Então começa já de manhã cedo, uhum. Porque tem mais duas, não dá pra negar. Sim. Fim de semana tá tudo embolado, é tanto esquema, nem dá pra contar. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Mas você pode ser então. Por quê? Por quê? Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração, eu? Ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Agora vai sobrar então, que safadão, que safadão. Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Ai, você partiu meu coração, valha-me Deus. E vamos continuar com Valeria Larissa. Isso pra viver a fronteira. Metei o copo, vou esquecer a França. Broa com serrinho, bico verde numa tasca. Tio de uma nação, sou português imigrante. Pra aquecer o coração, meu bivana bem picante. A ver que eu tô feita com aquela boca puta. Pois sou mal criado, sou do norte, sou peito. O apimenta derruba, o que você na paz. Bomba do meio do peito, sabe bem, bem, bem. As armas, as armas. Minha arma, minha alegria. As armas, as armas. Minha arma, minha alegria. É a alma de uma nação. Chamei já me mundo, me barro do meu racino. Argentino, Zabel, Porto, socorro, Jovino, disparo. Sou vítima de inverso, de cultura, de identidade. Jaludo, de certitude, tiver soldado, raciné. Sou filho do faz, sou filho da mãe. O rancho minhoto, o fogo de uma cidade. Uma mistura 100% de alma, luz de sangue quente. Orgulho de ser português, somos um povo diferente. A ver que é o teu pai, quebra um cala a boca puta. Pois sou mal criado, sou do norte, sou tético. A pimenta derruba, o que você na base. Rouba no meio do bem, sabe bem, bem, bem. As armas, as armas. Minha alma, minha alegria. A alma de uma nação. As armas, as armas. Minha arma, minha alegria. A arma de uma nação. As armas, as armas. Minha arma, minha alegria. É a alma de uma nação. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho a demora. Que se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, te vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo tem a viver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Vivamos cheio de amor. filha só pode ser. Pra filha só pode ser. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar a magia. Vou dizer quem eu sou. Visitando cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou dizer onde eu vou. Lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou. É filha só pode ser. Sem trabalho a demora, que a sacada chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Lusitano, cantor que é da nossa região. Aliás, se estiveres à escuta, cumprimentos para ti. E vamos continuar com Luane Santana, Água com Açúcar. Sei que há muita gente que gosta desta música. Um bocadinho mais lenta. Acabou. O açúcar que tem é só meu amor. Oh, que coincidência, amor. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Canta aí! Antes de desistir do amor. Mas antes disso, prova o mesmo meu. Vem! Oh, oh, oh, oh, oh.

festa, vida sem festa não presta, quem é solteiro não cai. Para nós as amigas, trocar palavras bandidas, quando o passado lá vai. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Para a mesma batida e de cabeça perdida, eu canto esta canção. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nessa vida sem festa não presta, quem é solteiro não cai. Para nós as amigas, trocar palavras bandidas, mas o passado lá vai. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Passar a mesma batida e de cabeça perdida, eu canto esta canção. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem canto feito, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Chegamos ao fim de 2 horas de música e boa disposição. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham gostado da música que cá partilhei. Primeiro, resta-vos dar um abraço e um grande beijinho e dizer-vos até para a semana. Passem um bom fim de semana, uma ótima semana igualmente, e digo-vos até sábado. Portem-se bem. Quiero música de los tambores. So I'm the first one to get started. Es para que se bailar la música. Shake your body, shake it down. Don't forget that the good. You wanna dance, so you wanna dance conmigo. I wanna see your body on the ground. Para la música, para la mujer. Shake, shake, shake it down. Voy a te dar un poquito de amor. Yo quiero poner tu cara. Y yo vale tu amor. Y un cuerpo y poder durar. Quiero un besito tuyo. Ahí.